Aleluia. Então o Senhor está mais preocupado, interessado em nossa adoração a Ele do que... Claro que as outras chaves são importantíssimas, mas a adoração é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então você, se você não praticar isso, não tiver esta comunhão com Deus, você fica aqui morrendo na igreja. Você não vai aguentar, por isso que você senta. Porque você não tem essa prática ainda na sua vida. Tá? E um dia na igreja do pastor David, lá teve uma época que ele me colocava na frente. E eu estava lá sentada, estava no maior louvor. Ai, mas me deu uma coisa, eu sentei. E ele veio aqui perto e eu escutei ele falar. Sentada desse jeito é que você não vai servir a Deus. Mas ele não falou, eu escutei. Eu levantei na hora. Quer dizer, você não está em lugar nenhum espiritualmente. Estão me acompanhando? Então, se você não tiver esta prática, primeiro, você não vai servir a Deus. Porque quem não está fortalecido no seu espírito, o diabo não vai deixar você servir a Deus. Ele te destrói no primeiro ataque que ele mandar. Porque as suas emoções vão se explodir, vão destruir você. Então, pessoa que ainda não está forte espiritualmente, não pode fazer o que Deus quer. Entende? Pode servir nas obras que a igreja inventa. Não na obra do Pai, porque a obra do Pai é Ele que faz. Então, se é Ele que faz, tem que ter a unção dEle. Está acompanhando? Então, as pessoas querem servir a Deus, mas elas têm que estar crescidas espiritualmente. Amém? Então, é isso que Deus quer. Porque enquanto nós estamos adorando a Deus, e Deus quer que nós, que a gente já começou no domingo fazer adoração, né? Mas essa adoração é um favorecimento individual. Porque isso daí faz uma fortaleza, uma proteção, gente, assim, que abrange, assim, é perimétrica. Vocês entendem o que é isso? Ela abrange, assim, muito extensa na nossa vida. Por quê? Porque isso vai ajudar as pessoas que virão. Então, no avivamento, só quem estiver com esta proteção de Deus perimétrica é que vai poder estar servindo no avivamento, senão não vai servir. E é uma delícia servir a Deus, diga. É uma delícia. Se algum dia você experimentou uma vírgula, é a melhor coisa que tem. Porque não é igual o pecado que entra doce e depois com amargo que destrói, né? É isso que o pecado faz. Parece que é bom na hora, que está satisfazendo a carne, mas depois é amargo, destrói a vida, é horrível. Deus não, o mínimo que a gente faz para Ele é um prazer que a gente nunca esquece. Então, é isso que Deus quer, porque isso vai, gente, nos fortalecer para o avivamento, senão nós não vamos poder fazer nada. Né? E nós vamos continuar nessa direção do Espírito Santo? Não tem importância que você não aguente. Eu não vou ficar com uma vara aqui, querendo dominar você. Mas você tem que deixar o Espírito Santo dominar você. Também não tem importância se você vier só para a pregação. Porque isso é problema individual. É do que você quer ser em Deus. Deus te deu a oportunidade, agora você é que sabe. Ninguém cobra e ninguém exige. Então não tem como exigir de Deus o que eu não faço, que é do que Ele estabeleceu. Tá? Então, não adianta querer que Deus faça, né? Mas essa adoração vai nos transformando. Porque a palavra de Deus diz que se nós nascemos de Deus, que é amor, nós amamos as pessoas. Nós vamos adquirir o amor na adoração. Porque não adianta estar aqui dentro da igreja, sabe assim, até aqui das pessoas. E tem gente aqui dentro da igreja assim, no coração. Então, não adianta, meu querido irmão e irmã, você estar com essa condição no seu coração. Porque você está fora da palavra de Deus, andando numa condição carnal que pode destruir toda a sua vida. Porque o diabo, o que ele faz é enganar. Então, dá uma impressão que está tudo bem e não está. Então, se você começar a adorar a Deus, você vai começar a amar as pessoas. E você vai ter esse amor ágape que tolera as situações para Deus resolver. Não é você que resolve. Não é você que resolve virando a cara para os outros. sabe? Ficando cada dia mais longe das pessoas. Por que é que você se afasta das pessoas? Porque você está até aqui das pessoas. Você está atolado. De quê? De ódio, de mágoa, de vingança, de ressentimento. Isso é sentimento do diabo. Então, a palavra de Deus diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mas quem é o maior que está em mim? É Deus no meu espírito. E por que é que ele não está comandando a minha alma? Está o inverso, a minha alma é que está me comandando, porque ela odeia, ela tem ressentimento, ela sabe, logo, logo ela fica enjoada das pessoas, porque vocês sabem que a alma, para ficar intolerante e começar a ter uma rusga com as pessoas, ela não precisa de nada, né, gente? Basta mudar a cor da cortina, já não gosta da pessoa. Né? Então, a nossa alma precisa de trato, nós não podemos deixar ela assim, ó. A vontade. A vontade, ela estava quando nós éramos mortos espiritualmente. Ela não tinha freio, ela só fazia o que ela queria. Agora ela não pode mais fazer o que ela quer. Se ela está falando para você, ó, fique cheio daquela pessoa, você vai falar nunca, jamais. Porque eu nasci de Deus, que é amor, e o amor dele habita em mim. É por aí, meu bem, se você não está em comunhão com Deus, você não consegue andar na condição dele. E se eu não ando na condição dele, eu ando na condição do pecado. Vocês estão acompanhando? Então, por isso que tem que adorar. Olha, vai adorar no fundo do quintal debaixo da árvore. Sei lá, meu filho, vai adorar na beira do rio. Vai adorar onde você quiser, dentro do seu carro. Não dê desculpa. Você tem que adorar a Deus. Esta prática é importantíssima. E a sua mente sempre vai dizer para você, ah, não está adiantando nada, que coisinha mais boba você falando, eu te adoro, eu te exalto, mas não está acontecendo nada. Claro que está. Se não estivesse, o diabo não estaria tão medroso. Porque não tem coisa que o diabo odeia mais do que esta adoração. Você tem que adorar fechando o olho. Agora você senta aí, fecha o olho e você dorme. Teu braço cai, tuas pernas vão lá para baixo da igreja, do banco, você nem sabe mais o que você está fazendo. Até a hora que acaba, você, ah, que horas são? Nossa. Você entende? Então, o diabo odeia a adoração mais do que a pregação da palavra de Deus. Mais. Muito mais. Por isso que ele não quer ninguém adorando. Tanto que o pastor dele veio na minha frente, uma igreja lotada de 1.000 pessoas, a maior adoração que estava lá. Eu, de repente, sentei. Acho que era só eu que estava sentada lá. E ele disse, desse jeito você não vai servir a Deus mesmo. Mas ele não falou, eu ouvi. Ele veio correndo. De onde ele estava e veio para a minha frente. E eu ouvi ele dizer que ele não estava falando nada. Não é desse jeito você não vai servir a Deus nunca sentado aí. Você não se posiciona diante de Deus. A sua alma não quer Deus. Você não entendeu isso? Você tem que tacar palavra de Deus. Você tem que tacar oração aí, fazer o seu espírito crescer para tirar essa indolência que domina o seu corpo, que é a sua alma. Por isso que maior é o que está dentro de você. Você não vai vencer diabo nenhum se você não adorar a Deus. Porque ele age nas emoções e você não aguenta. Você fica abalado, você resolve com o seu pensamento, com aquilo que você acha que é o melhor. Mas isso é igual band-aid, meu bem, quando você faz um baita corte. Só dura um tiquinho. Se você depois não fizer um super curativo, aquilo não vai resolver. E nem o band-aid não resolve nada. O que resolve é a solução que Deus dá. Porque quando Deus dá, é eterno. Ele resolve o problema. Ele não fala, deixa eu resolver o seu problema. Nós estamos careca de saber que Deus fala isso. Mas como que ele vai resolver? Enquanto você está adorando. Calma, não precisa se preocupar. Você não precisa se preocupar, porque ele falou que é para você se preocupar enquanto você adora. Hã? Essa banda de cá. Não, ele não diz para você, fique preocupadíssimo enquanto você me adora. Mas se preocupa mesmo, para saber se eu estou indo lá, se eu estou fazendo, se eu estou dormindo, o que se essa oração está chegando até mim. Ele não falou isso. Ele disse, me adore. E lá nesta adoração eu te protejo, eu te guardo e calo a boca do diabo. Porque o diabo quer acabar com a sua vida. Você tem que entender isso. As práticas espirituais, elas, como eu disse, são espirituais e você não vê o que elas estão fazendo. Não são essas práticas religiosas, que você fica pulando, chorando, dançando, caindo, fazendo coisas, rolando, sei lá. fazendo tanta coisa e gestos para ver se Deus faz, não é por aí. Deus é poder, não precisa nada disso. Ele abriu o mar e não precisou de ajuda de ninguém. Ressuscitou o morto, não precisou de ajuda de ninguém. Curou o cego, o leproso, o paralítico, não precisou de ajuda de ninguém. Ninguém vê como é que ele faz. Vocês estão acompanhando? O negócio é você estar submisso a ele. Ele é Deus. Você vai num lugar aí que vai ser homenageado um super-homem. Está toda a plateia sentada lá. Na hora que aquela figura chega, o que, que todo mundo faz? Levanta e bate palma, né? Agora, você é Deus, está aqui presente, você fica aí sem nada. Fica fazendo risquinho, lixando unha, vendo se seu olho está bom, dorme. Que não é assim. Você não entende? Que Deus merece a reverência, a honra e a glória. Como é que você dá honra e glória para um ser supremo, único, absoluto? Sabe? Se coloque na presença dele. Quando você souber se colocar na presença dele, aí você pode sentar. Porque você já está sempre na presença dele. Vocês estão acompanhando? Não fica com preguicinha, não. Que a perna fica tremendo, começa a dar chilique, é a alma, ela não quer. Ela começa a passar isso para o corpo. Para o seu corpo ficar, sabe assim, fazendo isso para impressionar. Você não vai morrer, não. Não é fácil morrer, viu, gente? Já posso te dizer. Porque se fosse, nós já estávamos mortos há muito tempo. Não é de chilique que a gente morre, não. Ai, estou suando, estou tremendo, estou gelado, estou não sei o quê, estou com doutor. Pode ficar, deita aí, não vai acontecer nada. Já esse diabo sai daí, você fica ótimo. É chilique. Tá? Que o diabo põe. Vocês estão acompanhando? E olha, eu estou obedecendo a Deus e não vou me importar se você não quiser vir na adoração, porque isso cabe a qualquer um. É individual. Problema de cada um. Problema de cada um. Mas é isso que Deus é. É isso que Ele quer. Ser adorado na Assembleia. Tá? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muitas pessoas talentosas no corpo de Cristo, que cantam maravilhosamente bem, mas não adoram nada. Então é isso aí. Você tem que aprender a adorar sozinho. Não é aquele talento, aquela coisa linda que Deus está presente, que aquela adoração está chegando aos ouvidos do Altíssimo. Não é. É quando o seu coração é colocado nele. Por isso que a gente tem que repetir, e repetir, e repetir, e repetir. Nós estamos entrando na presença dele, até que aquela presença nos invada e toque a nossa vida. Ele está agindo, ele está fazendo milagres. Ele está mudando vidas, situações, resolvendo problemas. Não é você que vai resolver nada. E quando você começa a conhecer mais quem é esse Deus que você adora, através da palavra de Deus, você vai saber que o que o diabo está falando e fazendo é mentira. Que o fim é a sua herança em Cristo Jesus, que é a vitória. Essa é a segurança que Deus nos dá. Então não dá para servir a Deus se não tem segurança. Só não tem segurança quem não conhece a Deus. Então a vida com Deus é uma vida diferente. Quem nasceu de novo tem que andar neste caminho com Deus, porque tem muitos atalhos por aí enganosos, que não tem nada a ver, ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado com esses caminhos que parecem verdadeiros e não são. Já está escrito na Bíblia. A gente tem que tomar cuidado, porque Pedro fala, você cuida muito bem da salvação da tua alma ou não? Vai ler lá que está escrito. Você tem que cuidar da salvação da sua alma. Então, nós precisamos adorar a Deus. Nós temos que nos tornar adoradores. O poder de Deus vem na adoração, meus irmãos. O poder de Deus é estabelecido na adoração. Ele resolve problemas. Ele está presente. E nós começamos a amá-lo verdadeiramente, como Ele quer ser amado. E é aí que nós amamos as pessoas. Caso contrário, nós somos falsos e fingidos. Oi, boa tarde, tudo bem, mas não tem nada a ver. Tá? Porque a nossa alma é isso, ela é falsa, mentirosa e perigosa. Jesus falou, está escrito na Bíblia. Ela é muito perigosa, ela é falsa. Antes, nós éramos guiados por essa falsidade. Nós não éramos nascidos de novo. E agora que nós somos novas criaturas, que temos a natureza de Deus, a divindade dele fez essa nova natureza nossa, o nosso espírito. Então, agora não é para ninguém andar na falsidade. Quando ela quiser imperar, nós temos que colocar fora, porque maior é o que está dentro de nós. Isso é coisa antiga. Está valendo? Então, é nesse caminho que nós vamos ser abençoados. Compreendendo como combater o bom combate da fé. Este livro é maravilhoso, do Kenneth. Mesmo quem está crescendo espiritualmente, precisa aprender mais. Quem é bebê espiritual, precisa muito aprender como combater este combate com a fé. Porque Paulo disse isso. Não, eu... Como é que vai, Paulo? Eu estou combatendo o bom combate da fé. É viver assim. É sempre um combate. Andar na fé. Esta é a guerra, esta é a batalha. Andar na fé. Então ele vai ensinar sobre isso. Como que nós vamos andar na fé? Então andar na fé é diferente de ser religioso. Completamente diferente. Religioso, você senta aí, você não faz nada. Você não vê Deus, não pensa em Deus, não sente Deus, não se entrega a Deus, escuta, mas não capta nada e vai embora. Isso é religião. Não faz alguma mudança na sua vida. Agora, a fé não. A fé, ela muda a sua vida e você tem o poder de Deus e a autoridade dele para transportar montes, remover montanhas. Isso é fé. Então, é para crescer a fé. Nós temos que andar neste combate, ok? E as crianças que vêm aqui, quando quiser ir toda hora no banheiro, põe fralda nela. Ah, mas tem 8 anos, merece fralda. E se tiver adulto que toda hora quer sair para ir no banheiro, põe fralda também. Porque a pessoa é irrequieta. A pessoa não tem paz. A pessoa não está tolerando vir na igreja. Então, pensa bem em casa, o que, que você quer? O que, que você quer da vida? Quem é esse Deus que você disse que você aceitou ele? Ensina isso para as crianças. Se elas já conseguem entender que existe banheiro, você tem que ensinar isso. Porque ninguém precisa ir no banheiro em 2 horas, 4 vezes. Fica sentado lá na escada, então. Não sai entrar aqui. Fica lá fora. Fica escutando lá de fora. Coçando o pé. Vendo as coisas, mensagem no telefone. Jogando no telefone. Fica sentado lá fora. Não fica aqui dentro incomodando as pessoas. Porque se tem gente adorando, quem faz isso incomoda. Quem chega tarde e vai atropelando os outros, empurrando e com a bolsa e jogando, atrapalha quem já está no clima da adoração, ou não. Pô, você está numa super intimidade com Deus, chega lá, vai te empurrando. Vai tacando a bolsa, vai não sei o quê. Não tem respeito, porque é Deus. É uma pessoa junto de Deus. Está empurrando Deus, mas sai para lá que eu vou passar, eu que vou fazer isso. A pessoa não entende, não tem um mínimo de conceito, de percepção de que é Deus. Está brincando. Por quê? Porque por aí onde não se adora, não tem respeito mesmo. Pode fazer o que você quiser. Pode ficar atendendo o telefone lá no final, fazendo o que quer, fazendo palavra cruzada aí para o meio. Não tem importância. Veio porque não tinha onde ir naquela hora, por isso que veio. Melhor ficar em casa, né? Fazer outra coisa mais agradável para a alma. Vocês estão acompanhando? É preciso ensinar. Porque quem não está acostumado a ir na igreja, é bom aprender. E quem tem filho, é bom ensinar o seu filho. Você vai na igreja, você não vai no parque de diversão. Senão, não vai mais. Enquanto você não entender, você não vai. A Marta queria ir lá no Pastor Dave, em Belo Horizonte, que eu fui anos lá. Ai, mãe, me leva. Não, se você não aprender a ficar sentado, eu não vou te levar. A Denise, eu sei que vai sentar. Agora, se você não aprender, eu não vou te levar. Ela, preciso ver e tal. Até o dia que, não, eu vou ficar sentado. A partir daquele dia, nunca mais levantou. Então, nós vimos nas conferências do pastor dele, nós ficamos horas, só na hora do intervalo é que ia no banheiro. Nem se mexia. Senão, não vai sair daqui. Senão, você vai ficar na tua casa. Não vem. Você tem que falar para o seu filho o que, que ele quer. Você quer ir na igreja ou você quer ficar zoando lá dentro? Tenha dó, precisa ter respeito com Deus e com as pessoas. Que afinal, nós viemos aqui para adorar a Deus e ouvir a santa palavra de Deus, que é Deus. Ele não está pessoalmente aqui, mas ele está em espírito e verdade. Ele está, porque nós estamos sendo abençoados. Nós estamos sendo tocados por ele. Então, não tem desculpa. Vocês estão acompanhando? Então, isso é tudo importante, porque isso tudo envolve o culto. Ah, mas não tem escolinha para criança. Não precisa. Você ensina a sua criança em casa, que ela aprende bem. Criança aprende tudo bem rápido, mais do que um adulto. Porque a alma dela está fácil para ser treinada. A do adulto já está aquela casca velha, dura. Então, é difícil de você ensinar. Porque não quer aprender, né? Tem aqueles costumes antigos e não quer se render. A criança, com duas vezes, ela aprendeu. Se você repreende, educa, ensina, em duas vezes ela aprende. Que tem a hora para cada coisa, a criança entende. É só você ensinar. Começa essa disciplina na tua casa, porque senão na igreja vai ser difícil. Que nem pais mandam as crianças para a escola, não ensina em casa, a professora tem que aguentar, ela não aguenta o filho dos outros. Fica difícil, tem que começar a ensinar em casa, não é? Educação é de casa, não é da escola. Amém, queridos? Então, as crianças entendem tudo o que o pastor fala. A criança é aberta para Deus. São os pais que não deixam as crianças irem para Deus. Toda criança aceita Deus, Jesus. É os pais que não deixam. Porque se uma criança começar a se interessar, ele, ah, não, filhinho, não vai ver isso agora. Vamos brincar de outra coisa. É por aí. É triste, mas é assim que é. Então, queridos, nós temos que ter esta disciplina para adorar a Deus. Porque quem adora a Deus muda. Muda o comportamento porque começa a amar. Ama. Jesus sempre amou, mas não é porque ele foi com o chicote lá que ele nunca amou. Ele não sentou o chicote em ninguém. Mas pôs ordem na casa, no templo. Ele foi lá por ordem, mas ele precisou ir com o chicote acabar com tudo aquilo. A corrupção aqui dentro não tem. Aqui é lugar de oração. Vocês já nem sabem mais o que é isso. Ele não fez isso com raiva. Ele não está virado coisa nenhuma. Ele tinha que repreender, sim. Parar com a bagunça. Mas ele fez com amor. Porque Deus mandou ele fazer. Então, nenhuma correção é boa, mas, assim, agradável. Mas ela traz mudança. É isso que ele precisa. E ele tinha autoridade do Pai para fazer isso. Então, muitas vezes, as pessoas têm receio de falar o que Deus manda, de medo que as pessoas vão ficar isso e aquilo. Ué, Deus está mandando. O profeta é isso. Se não gostou, é Deus que está falando. Não tem importância. Tem que obedecer o que Deus manda fazer. Agora, esse livro do Benihim, gente, tocou-me. Quem lê esse livro quer o Espírito Santo. Eu recomendo esse, Bom Dia, Espírito Santo, os livros do Benihim. Aqui ele vai contar o testemunho dele. Assim, nem parte do testemunho. Mas como a vida dele mudou, é maravilhoso, porque ele se entregou ao Espírito Santo. Não é assim que ele acordou um dia e ele estava cheio do Espírito Santo. Não, ele ficou sozinho. Alguns anos, pelo menos 2 anos. O tempo todo no quarto, sozinho, orando. É isso que aconteceu. Tocou-me, mudou a vida dele e apareceu o chamado e o ministério dele. Então, é bom a gente ler e dar uma vontade, mas isso tudo vem dentro de buscar a Deus. Quem busca esse Espírito Santo, encontra. De verdade. Então, que o próprio Espírito Santo coloque no seu coração o desejo de buscá-lo, né? Tem gente que está adormecido, não quer, não tem muito desejo. Então, por isso que tem que começar a orar, porque o Espírito Santo começa a colocar o desejo. É ele que vai pondo. Às vezes está lá meio apático, né? Meio assim, mas começa assim, começar a orar em línguas, ter todo dia aquele momento, vai despertar. Porque nasceu de novo, vai ter o desejo. Então, nós vamos ver algo aqui, gente. Assim, eu sempre tenho dito que é importantíssimo ler a palavra de Deus. Estou sempre frisando a necessidade de ler a palavra de Deus. Então, sempre que eu tenho dito as coisas e depois fica só por isso, eu venho depois mostrar por que eu digo isso, né? Então, hoje eu vou mostrar aqui a importância que é de ler a palavra de Deus. Por que nós temos que ler a palavra de Deus? Crente não lê palavra. Precisa ler. Fica com preguiça. Não pode ter preguiça. Porque você tem que alimentar o seu espírito. Então, nós precisamos observar aqui na palavra o que ele diz. Vamos começar observando. Primeiro, o que nós somos. O que ele está falando da nossa vida espiritual e vida carnal? Abre a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Nós podemos sim adorar a Deus cantando, não tem erro nenhum. Nós podemos adorar a Deus cantando ou falando. Mas se nós estamos todos juntos aqui, nós podemos cantar. Amém? No domingo, a nossa primeira hora é só para adorar falando. Eu preciso fazer esse parêntese aqui. No domingo a gente adora a Deus na primeira hora falando. Cada um vai falando a Deus a sua adoração. Mas, nos cultos, a gente, então, faz adoração cantando. Pode fazer cantando. Deus recebe e você vai se alegrando. Quanto mais você adora a Deus, mais alegria você tem de Deus. Você começa a ter uma alegria, essa alegria é força. Porque quando você não tem essa alegria, você vive assim, apático, às vezes rancoroso, magoado, triste, meio revoltado. Essas coisas vão acontecendo, porque não adora a Deus. Então veja Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, como eu tenho dito, Espírito é com letra minúscula, andai no seu Espírito, não é no Espírito Santo. Se a sua Bíblia está com E maiúsculo, risca e põe um E pequeno. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais. É para fazer o desejo da carne. O desejo da carne é o quê? Eu faço o que eu quero. Ah, não quero ir na igreja hoje, por exemplo. Ah, hoje eu não quero. Não é por nada, não. Eu não quero ir. Isso é desejo da carne. Ele está dizendo, jamais. Então, porque desejo da carne, às vezes dá a impressão que são coisas, né, assim, de sexo, de matar, de roubar. Pensa logo nessas coisas, né? Pornografia, não é nem tanto. Pode ser isso também. Desejo da carne é fazer o que quer. Você entendeu bem isso? Amém. Não é para você fazer o que você quer. Por quê? Porque você é uma pessoa que nasceu de novo. Amém. Então é para você andar no seu espírito, guiado pelo seu espírito. Mas como você vai ser guiado pelo seu espírito se você não o alimenta? Você está andando ainda na sua carne porque ela é mais forte que o seu espírito. Então cuidado, alto lá, veja lá. Que caminho que a tua carne está levando você? Ou seja, o seu querer. Porque a gente costuma pôr toda a culpa no diabo, nem sempre, porque tem o nosso querer, ele é muito forte. Se eu não oro, eu não adquiro o querer de Deus, que é santo. Nem sei o que Deus quer. Então eu nem quero. Mas se eu oro bastante, eu começo a saber o que Deus quer. E eu começo a querer o que Ele quer. E ninguém tira de mim. Eu vou até o fim para aquele querer acontecer. E é dele. Por isso que ele diz, agrada-te do Senhor e os seus desejos serão satisfeitos. Então quer dizer o quê? Se você souber o desejo de Deus, então você vai agradá-lo querendo aquele desejo e ele vai ser satisfeito. Então, todo desejo de Deus é para edificar a sua vida. É para te abençoar, porque você não sabe o que é bênção. Nós não sabemos. Nós pensamos que o melhor é coisa que vem na nossa cabeça. Nós que tomamos a decisão. E isso que é carne. Isso vai dar sempre problema na nossa vida. Por isso que Deus está dizendo, tá? E no 17, porque a carne milita contra o Espírito. O meu Espírito, né, o Espírito Santo? E o meu espírito contra a carne, porque são os opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Entendeu agora? Não é para você ficar andando aí para a rua o dia inteiro fazendo o que você quer. Não tem freio a sua vida se você não leva uma vida espiritual. Se você não é guiado pelo seu espírito, você faz só o que você quer. O que é conveniente para você, o que te agrada, o que a sua carne gosta. Mas as pessoas não sabem se o que elas estão fazendo, nem atinam, que não é de Deus, porque estão fazendo o seu querer. Como que elas nem percebem que não é de Deus? Por quê? Eu vou dizer. Porque a consciência está cauterizada. Como que a consciência está cauterizada? Porque as pessoas não leem a Bíblia. Quem não lê a Bíblia não sabe se está fazendo o gosto de Deus ou o seu gosto. Ah, mas eu leio, eu nem estou entendendo. Ninguém mandou você entender. Deus está mandando você ler. Quando você lê a palavra de Deus, ah, por favor, não tem quem não entenda. Se você começar a ler, você vai começar a entender que não é para você fazer certas coisas. Porque o Espírito Santo está agindo na palavra que você está colocando no seu espírito. E ele passa para a sua mente, para o seu entendimento, e você sabe o que Deus quer e o que Deus não quer. Não adianta inventar desculpa, ah, hoje isso, amanhã aquilo, aquilo, ah, não é isso e aquilo. E Deus falou que não aceita a desculpa nossa. Agora, o versículo 16 é para nós não satisfazermos os desejos, a concupiscência da nossa carne, que então não é todo aquele horror, né? Deus nem está dizendo que você nasceu de novo, está aí, sabe, em adultério, que você está matando pessoas, que você está roubando, assaltando. Não é isso que... nem tanto. É absurdo. Tá? Que existem pessoas que estão fazendo isso, mas já perderam a consciência completa, né? Claro. Então, ele está dizendo que para não fazer isso, por quê? Nós vamos enfrentar constantemente aqui na Terra a pressão da nossa carne para nós fazermos o desejo dela. Isso vai ser para sempre enquanto estivermos aqui na Terra. Todos os dias nós vamos receber esta pressão para fazermos o que a nossa carne quer. Por isso que no versículo 17, ele diz que essa batalha é constante entre a alma, ou seja, a carne e o espírito e a carne. O nosso espírito e a alma. É constante. Por isso que não pode abaixar a guarda e parar de orar. Se você para de orar, você para de ouvir Deus. Quando eu digo ouvir Deus, vocês já sabem que não é aquela voz, né, que Moisés ouviu lá. Não é aquela voz. É o testemunho interior que age na nossa consciência. Tipo, ah, eu tenho que ir para a igreja, ah, é bem que eu não quero, coisa chata. Mas quem falou que isso é chato? Não foi nem o diabo, é a vontade humana. É terrível ou não? Nós somos coisa boa ou o quê? Não, não somos. Nada. Nós não somos coisa boa, coisa nenhuma. Paulo disse, se tem alguma coisa boa dentro de mim, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão acompanhando? Então, a gente precisa parar de fazer essa avaliação. Ah, eu sou tão bonzinho, estou ajudando fulano, estou fazendo... Não, não tem nada de bonzinho. Está ajudando porque é para ajudar mesmo. E se não fosse Jesus, você não ia ajudar coisa nenhuma. Já tinha virado a bandeira. Sim ou não? Claro. Por isso que nós temos que ser guiados pelo Espírito e não pela carne. Estão me acompanhando nisso? Então, essa batalha vai ser constante. Constante. E mais, a nossa carne, ela, gente, do nada, ela se implica com os outros. Sim ou não? Gente, choveu, já está implicado com o outro ali. Não tem nada a ver. Não gostei daquela roupa, já ficou implicado. Então, por isso que nós temos que andar guiados pelo Espírito. Que negócio é esse agora? O que, que é isso? Isso é coisa de criança, não é não? Fala a verdade. Ah, não brinco mais. Sai batendo o pé, chorando, brigando. Não tem nada disso. Acontece que quando nós andamos no Espírito, essa coisa acabou. Peraí, fica quieto aí, não é isso não. Nem que você não está gostando, vai, pode ir. Não tem nada disso. Vai amando, com amor árabe. Mas se você não ouve Deus... colocando no seu espírito isso, a sua consciência não pode mais te avisar. E como que você vai ouvir Deus? Se você lê Bíblia, se você não lê Bíblia, você não está ouvindo Deus coisa nenhuma. Deus já parou, ele não consegue fazer você ouvir, você não ouve. Não tem como. E olha, se você lê Bíblia, não precisa ninguém falar com você. Ela mesmo salta desse tamanho dos teus olhos. Ah, vou arrancar essa folha, eu nunca mais vou ler. Não, essa folha, eu estou virando. Não gosta, essa carta até não estou gostando, olha outra. Vocês sabem, né? Eu estou falando isso porque já aconteceu isso comigo. Ai, esse negócio aqui eu não estou gostando. Não estou gostando porque eu estou fora disso. É barata, que nem o David diz no livro dele. O rei barata, o baratão que está lá, né? Nas trevas, quer continuar. Vocês estão me acompanhando? É sério ou não? É, porque a palavra de Deus diz que os amigos se afiam igual a faca, né? Como é que você afia a faca? Um com o outro. Como é que o amigo se afia? Tem que ficar junto, meu. Não é para arrancar um cabelo do outro. Não é. Peraí, tem coisa que eu não aceito, tem coisa que você não aceita. Nós temos que ficar junto e amar. Acabou. Tem que amar. Mas como que eu vou amar? Adorando a Deus. E por acaso você está adorando a Deus? Então não vem com fingimento. Ah, eu estou tentando. Está tentando nada. Se você estiver adorando a Deus, você já está amando. Então vamos ver Romanos, capítulo 8. Está valendo? Amém. Nós nossa. Nossa o quê, gente? Para com isso. É Deus falando. Deus fala grosso. Fala forte, pesado. É. Ó, com Deus não tem meia palavra. Vocês sabem, né? Que com Deus não tem meia palavra. Uhum. Sim, sim, não, não. Por isso que quem está nas trevas, quando ouve a verdade, ai, leva um choque, um susto, fica tremendo, credo. Credo o quê? Jesus falava a verdade, o povo queria matá-lo. Não matou antes da hora, porque ele não deixou. Mas os líderes religiosos, os judeus mesmo, líderes religiosos queriam matá-lo. Por quê? Porque ele falava grosso, na cara, na lata, preto no branco. Vai ler os evangelhos. Quando você está andando na verdade, você não aguenta mentira. Você fala a verdade. E a verdade, gente, traz problema. Você vai ficar sozinho. Mas é melhor você ficar com Jesus do que más companhias, né? Hã? É lógico. Porque luz e trevas não combinam, não adianta. Quem está com a verdade não vai ficar com meia luz, não tem meia luz. Ou é luz ou são trevas. Tá valendo, queridos? Então, Romanos 8, versículo 13, olha aqui agora. É porque isso aqui é só introdução, né? Eu tenho que correr, gente. É só introdução ainda. Nós temos muita coisa lá para frente, ó. É, 13. Porque se viverdes segundo a carne, tá lembrado lá? Não ande na carne, não satisfaça os desejos dela, o seu querer. Então, quem anda na carne, caminha para um lugar lindo. Não, para a morte. Hã? Faz só a sua vontade. É para lá que você vai. Nós já vimos em Provérbios que tem caminhos que parecem gloriosos, mas o final é o quê? Gente, morte, quando a gente vê lá, não é só que você vai cair duro agora e vamos levar para o cemitério. Não é isso. Pode ser, mas não é também. Pode ser um insucesso na sua vida que você não vai colher rosas, não. Você vai colher problemas até o fim. Ninguém vai dar solução. É um atrás do outro. Acaba um, vem outro que nunca tem e te enrola. Gente, é insucesso, é coisa horrível. Não é circunstância, queridos. É outra situação. Circunstância é uma coisa passageira que Deus te dá paz, porque você está no caminho dele. Agora, o caminho que você achou que é o certo e não é o de Deus, é só problema sem Deus. Então, não caminha, ele está dizendo, não anda segundo a sua vontade pessoal. Ai, não quero ir para a igreja. Ai, não quero ler, já me enjoei disso. Ai, não gosto daquilo. Ai, eu não vou perdoar. Ih, já estou assim. Ai, já estou... Ixi. Isso daí é caminho de morte, vai dar insucesso na sua vida. Vai começar a minguar. Não é que você vai para o cemitério hoje ou amanhã, mas vai minguar. Você não vai ter sucesso, felicidade. Mas se pelo espírito humano, o espírito recriado, você mortificar os desejos do corpo, feitos é desejos, certamente viverá. Estão acompanhando? Então isso tem ligação com Gálatas 5. Então vamos para Tiago 1. Vê lá. Tá valendo isso? Ai, pensei que ia falar que eu ia andar nas águas, que eu sou maravilhosa. Não, você até pode, mas tem que fazer isso aqui. Tem que purificar para andar sobre as águas. Tiago 1, capítulo, versículo 5. Tiago, achou, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Então, eu preciso da sabedoria de Deus para eu não andar nos desejos da carne. Tá? E a sabedoria de Deus, quem vai me dar é a própria palavra de Deus. Então, mas eu tenho que pedir a Deus. Eu quero a tua sabedoria para eu sair dessa situação. Como que isso vai ser resolvido? Como que é a sua visão para isso? Me dá a sua sabedoria, Deus. Então, nós temos que pedir sabedoria para não andarmos nos nossos desejos carnais. Aí veja, capítulo 3, daí mesmo de Tiago, Versículos 17 e 18. Olha isso. A sabedoria, gente, dentro da sabedoria de Deus está o amor dele, tá? A sabedoria é gerada no amor de Deus. Por isso que se você adora Deus e você tem essa constância, mas você tem que dar um tempo nessa adoração. Sabe, não é assim, eu entro na presença de Deus e tchau, sai correndo, voando. Eu preciso ficar lá para ele ir me dominando. Né? Isso leva um tempo, você sabe disso. É moldar. Então, tem aquele tempo. Lá, neste amor que eu tenho, nessa comunhão com ele, ele vai me dando sabedoria. E essa sabedoria é com amor. Não é para matar as pessoas, não é para se vingar, não é para destruir e coisas por aí. Não é para fazer o que eu quero, mas é dentro do amor. Então, a sabedoria vem com amor. Ela é feita no amor. A sabedoria, porém, é da onde? Lá de Deus, do alto. É primeiramente, olha só, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Acabou, gente. Esse negócio de ser fingido já era, hein? Não dá para ser fingido. Vai lustrar esse negócio. Tem que ficar na presença de Deus para fazer isso, ó. Ficar amor. Nada de fingimento. Ok? Gente fingida é gente do mundo. Nós nascemos de novo, temos um espírito que põe esse amor de Deus para fora e a alma não vem não com esse fingimento. Ok? Por que as pessoas não querem olhar um na cara do outro? A troco do quê, gente? Nós somos família, que é isso? Vamos parar, hein? Amém? Então, no versículo 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, essa paz é gerada, na sabedoria vem essa paz, porque é justiça, não é condenação, é justiça. E promove sempre a paz, a sabedoria promove sempre a paz. Por isso que nós temos que andar na sabedoria, Deus vai resolver todas as coisas. E você jamais vai mudar de pensamento se você não adorar a Deus. E ler a Bíblia. Ah, mas não tem quem muda isso. Não tem. Só a palavra de Deus com a adoração. Ah, mas você não disse que orar em línguas muda tudo? Lógico, e muda mesmo. Faz grandes coisas, toca a revelação da palavra, é importantíssimo. Mas hoje nós estamos dando mais ênfase com a adoração. Porque é importantíssimo adorar a Deus. Você aprender a adorar a Deus. Porque quando você adora, você sabe o que você está falando. Quando você ora em línguas, você não sabe. Tá? Então veja Marcos, capítulo 4. Agora vamos andando, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Vocês vão tendo isso em mente, tudo o que eu estou dizendo. Marcos 4... Oh, peraí, abri em João. Marcos, vamos lá. Está tudo ligado, esses versículos que eu estou mostrando aqui. Por isso que meditação é isso, né, gente? Nós temos que assimilar a palavra e da meditação ela vai mostrando os versículos daqui e dali que formam um todo. Um conjunto que forma a mesma ideia. A imagem de Cristo Jesus. A mente dele. Então, veja lá, Marcos 4, versículo 10. Quando Jesus ficou só, porque ele vivia cheio de gente ao redor dele, né, multidão. Mas aqui, agora, nesse momento, ele está só com os discípulos. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Nós sabemos que Jesus falava com parábolas, né? E ele usava exemplos aqui naturais para mostrar o reino de Deus. Então, veja, versículo 13. Então, lhes perguntou, não entendeis esta parábola, e como compreendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Pronto. O Senhor está querendo mostrar para nós o seguinte, este semeador, esta condição aqui é espiritual, embora ele coloque um exemplo terreno, natural, ele está falando do Espírito, das coisas espirituais, para ficar mais claro, para ver se a gente entende. Então, quando ele diz que o semeador semeia a palavra, quer dizer, o fazendeiro tem lá as terras dele e ele vai plantar. Plantar o quê? Semente. Semente de feijão, semente de milho, etc. Tudo quanto é semente. Separou a terra e ele planta. Ele planta para quê? Para colher. O objetivo é esse. Quando ele colheu, ele vai fazer o quê? Semear de novo. Ele não vai semear a terra de novo, plantar? Para quê? Para ter colheita. E não é uma constância, senão acabou. Por isso que Jesus usa essa parábola aqui conosco, para mostrar que nós temos que semear o quê? O povo por aí só prega semear grana. Você não está semeando, você não vai receber. Não é nem isso que Deus está falando. Deus nunca falou para semear dinheiro, é outra história. Então eles ficam tirando versículos do contexto e inventando histórias, doutrina erradas. Então Jesus está dizendo para nós isso daqui no contexto, né, no sentido espiritual, que nós temos que semear a palavra para termos colheita, benefícios, retorno. Pelo amor de Deus, não tem coisa mais clara que isso. E por acaso as pessoas estão fazendo? Ninguém responde, por favor. Só em particular depois. Vocês estão acompanhando? Ler a palavra de Deus, claro, você vai prestar atenção. Não é para você querer decifrar, querer entender, querer sugar. Você tem que ler. Porque você está colocando esta palavra no seu espírito. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo vai usar esta palavra que está lá para te dar entendimento. Por isso que quando você lê a Bíblia, você ouve Deus e sabe que não é para você ter essa conduta que você está tendo. E quem não lê Bíblia não está ouvindo Deus de jeito nenhum. Está fazendo o que quer, pensando que é Deus. Estão acompanhando? É forte isso, desculpa, mas é. Depois fica de joelho rogando, chorando, clamando. Não recebe. Se receber através da fé de outro, que orou, que clamou. Está no caminho errado. Vocês estão acompanhando? Então, ele está mostrando para nós que semear é a chave. É a chave para receber esclarecimento, revelação das Escrituras. Semear o quê? A palavra. Porque a própria Escritura é que dá revelação da Escritura. As pessoas querem revelação, elas me perguntam, fazem perguntas quilométricas e querem e investigam coisas. Gente, eu não posso responder numa palavra. A pessoa tem que ler Bíblia, não está entendendo nada. Pensa que é matemática, que 2 mais 2 é 4. Está pensando que coisa de Bíblia é isso? Ah, mas me fala como que é isso? Ah, fala um pouco, mas a pessoa não entendeu nada. Ela tem que ler Bíblia. Tem que ouvir estes ensinos. Tem que adorar a Deus, tem que orar em línguas. Não é com uma palavra que você vai falar que a pessoa vai decifrar. Vocês acompanharam? Porque é de ouvir que nós recebemos. É de ouvir a palavra de Deus que vem o entendimento. Como é que você quer aprender sobre a sua herança no reino se você não lê Bíblia? Você nem tem noção do que é herança. De que Deus faz, que Ele tem para você, que já está liberado. Você nem sabe receber. Você nem sabe receber. Esse livro aí do Kenneth, que eu mostrei agora, O Bom Combate, ele vai mostrar isso mesmo. Que as pessoas não sabem receber da herança que Deus já deu para elas. Porque não tem entendimento. Porque com Deus você vai receber com entendimento. Não é religião? É só você ficar na presença dele, você vai receber. O que você precisar. E você não precisa ficar rogando e clamando e rolando. Aquilo começa a acontecer na sua vida porque você começa a chegar lá. Você está na sua vida onde você decidiu estar. Se você quiser mudança, você tem que ir atrás de Deus. Você tem que ficar na presença dele, porque ele vai mudar a sua vida. Ele vai colocar você aonde ele quer, que é o plano e a visão dele. E aonde ele quer, gente, é eterno. Ninguém tem medo. Quando a gente sabe o que ele quer, a gente fica lá tranquilo. E não está nem aí para aquilo que o diabo quer fazer, etc. Então, vocês estão entendendo isso daqui? Então, vamos lá para Provérbios, capítulo 1. Nós vamos continuar agora. Provérbios, capítulo 1. É sério isso ou não? Meu Jesus, gente, todo mundo, se fizer o que Deus está falando, vai crescer espiritualmente. Vai ter uma unidade no corpo de Cristo. Claro, por que que não tem unidade? Porque ninguém está fazendo o que Deus está falando. Então, não tem, né? Porque daí anda nos desejos carnais. Gente, é luta de boxe. Então, veja lá, Provérbios, capítulo 1. Versículo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender, ele está dizendo para que isso foi escrito, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça, ó sábio, e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Então, o Senhor está apresentando aqui para nós o motivo porque este livro de provérbios está dentro da Bíblia. É isso tudo que nós vemos. São 13 motivos ele descreve aqui e nós vamos reler novamente. Então, o primeiro está no capítulo 2, a primeira linha, para aprender a sabedoria. Então, este é o primeiro motivo que este livro de provérbios está na Bíblia. Aprender a sabedoria. Depois, o segundo motivo, ele diz, e o ensino. Nós precisamos aprender, ou seja, receber instruções. Tá? O ensino, ele vem com instruções, ou não? Então, ele está dizendo que este livro de provérbios está aqui para nós recebermos instruções. São ensinos. Depois, ele vai dizer o número 3, a seguir, para entender as palavras de inteligência. Ou seja, este livro está aqui para nós recebermos a palavra de Deus. Depois, o número 4, para obter o ensino do bom proceder. Ou seja, obter a sabedoria. Lá atrás, no comecinho, ele diz aprender. Aprender é uma coisa, obter é outra. Então, existem duas funções da sabedoria. É aprender a sabedoria e obtê-la. Tê-la dentro. Vocês estão acompanhando? Isso é andar com Deus, gente. É tão diferente, fala a verdade. Que coisa do outro mundo é mesmo, é dos céus. Não tem nada aqui da terra. Nós estamos aprendendo. É para você crescer espiritualmente, andar com Jesus, lado a lado. Ele guiando a sua vida presente. É isso aí. Então, nós vimos agora, vimos até o 4. 5. Obter sabedoria, sabe? Nós vimos aqui no número, versículo 3, que é o quarto motivo. O quinto motivo, a justiça, receber, né, uma instrução sobre a justiça, do que é justiça. Ele nos dá instrução sobre justiça, ok? E depois o número 6, o motivo 6, nos dá instrução sobre o julgamento. Olha aqui, os crentes estão por fora do que é julgamento, nem estão aí. Se fala em julgamento, mas não estão se julgando. Examinai a vós mesmos, se estáis na fé. Não é isso que ele disse? Veja a sua vida se você está andando na fé, se você está mesmo andando no que a palavra de Deus diz. Tá? Então, o crente não está nem aí, ele não está examinando nada. Está sendo levado por uma mentira de religião. Cuidado você aí, hein? Depois, o número 7, ele dá instrução sobre a equidade. Seria outro ensino que eu não vou falar agora sobre a equidade. Gente, que é toda essa retidão de Deus. Equidade é reto. Ser reto é o que nós temos que ser. Ele também vai nos instruir sobre isso, né? Este livro de provérbios. E depois, nós vamos ver aqui no 9, dar conhecimento aos jovens. Quem são os jovens? Os jovens são aqueles que nasceram de novo. Existem dois sentidos para esses jovens que nós vamos ver mais nos capítulos a seguir. O jovem que nasceu de novo e a carne. Ok? Então, ele quer que haja conhecimento. Tem que ter conhecimento. Esse livro é para isso também. Depois, o 10, ele vai dar também o bom senso. Bom senso é isso, ele vai dar bom senso ao jovem. Quem é o jovem? É o jovem que nasceu de novo. Amém? Nós nascemos de novo, nós temos que ter bom senso, aprender. É na palavra. Depois, o 10, o décimo motivo, ouça o sábio e cresça em prudência. Então, aqui ele quer dizer, aumentar a instrução em nós, o aprendizado. Sabe por quê? Se você ora, você começa a ter uma abertura dentro de você para receber mais. É isso que ele está dizendo. Então, é o 11º motivo do que o livro de Provérbios foi escrito e está na Bíblia. Para aumentar esta condição de aprendizado dentro de nós. É para aprender, praticar, saber, entender. Não é para ninguém ficar burrinho. 12. E o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas. Então, o próximo aqui é crescer em prudência. E o instruído adquire habilidade. Quer dizer o quê? Receber instrução com quem é sábio. Esse livro de provérbios vai nos dar a condição de recebermos instrução de quem é sábio. Na palavra. Amém? É isso que ele está mostrando aqui. Então, esse foi o 12º. Agora, o 13º. Para entender provérbios e parábolas. As palavras e enigmas dos sábios. Então, é para nós entendermos com precisão, corretamente, a palavra de Deus e as parábolas. O livro de provérbios é para isso, 13º motivo. Junto com o final do versículo que ele diz, e enigmas dos sábios, quer dizer, escrituras confusas. Então, ele está querendo dizer que este livro está aqui para nos ensinar a termos discernimento e entendimento de escrituras confusas. E também para nós termos corretamente a palavra de Deus dentro de nós e as parábolas. Para isso, ele está dizendo, Deus está dizendo para nós, que nós temos que ler a palavra de Deus para adquirirmos essa sabedoria. Ele falou para nós pedirmos sabedoria, vocês estão lembrados? Que essa sabedoria vem do alto e tem todas aquelas qualificações maravilhosas. Esta sabedoria, eu peço sabedoria, quando eu estou lendo, eu peço para Deus. Mas ela só vem através da leitura da palavra de Deus. Mortificar a carne também é ler a Bíblia. Porque a tua carne não quer ler Bíblia. Vai ler a 1 João de novo, mais 500 vezes. Está precisando. Estão acompanhando? Então, através desta leitura da palavra, eu vou adquirir, então, a sabedoria. Tem que ler Bíblia. Você vai lendo. Por isso que cada mês você lê um livro. Todos os dias do mês. Aos poucos, você vai começar a ter entendimento. Ela vai começar a falar com você. Não, você não pode agir desse jeito. Você começa a ler, nossa, mas não é isso, eu não posso fazer isso. E ela começa a mudar você. Começa a fazer mudança. Ah, eu já li tanto. Ah, você parou de comer? Faz quantos anos que você não come? Lembra aquele programa que você fez de alimentação? Comeu que nem um elefante, para não falar outra coisa. Comeu, comeu, comeu. Agora, você parou de comer faz quantos anos? Você já está no cemitério, né? Ninguém fica sem comer, sem alimentar. Quem mandou parar de ler Bíblia? Quem mandou? Quem mandou parar de orar em línguas? Quem mandou de parar de ter aquela comunhão com Deus? Por isso que vocês foram embora da igreja. Por isso que vocês não têm liga mais ninguém com ninguém. Porque ninguém está fazendo nada, ninguém está orando. Ficou nessa de conveniência. Aquele não gosta, aquele é chato, aquele outro não dá, aquele não bom. Ah, eu sento aqui e acabou. Porque você está fora da palavra de Deus. Completamente fora. É sério ou não? Chega depois e sai antes. Que nem mosquito. Então veja aqui no mesmo capítulo, versículo 20. Olha, é Deus que está falando, é bom você saber que é Ele. Se você não lê Bíblia, você não ouve nada. Levanta, sacode a poeira e fica no mesmo. Versículo 20, veja só. Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Vindo do alto dos muros, clama a entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Gente, peraí, a sabedoria não é uma mulher, para começar. Tem muita gente que não sabe, falando que é uma mulher. Não é nada de mulher que está andando aí na rua. Pior que tem gente que fala, gente. Tem coisas absurdas. Ele não está falando que é isso. Isso aqui é simbolismo. Parábola não é simbolismo. Por isso que nós temos que ler e ler e ler, nós vamos começar a entender. Se você lê e lê e lê e lê, lê, daqui a pouco você está entendendo o que é isso. Quer dizer, eu não posso fazer isso. Isso não é legal, ou eu devo fazer assim, assim é o meu procedimento. Entendi tudo. O teu espírito passou esse entendimento para a sua mente, para a sua alma. E você começa a entender, ah, eu sei. Talvez você não saiba pregar, ensinar, mas você sabe agir e praticar. Porque a palavra de Deus fez isso dentro de você. Está valendo? Então isso aqui é um simbolismo. E é isso que ele está dizendo, que é para, nesses itens que nós lemos aqui no começo, para acontecer. A sabedoria, ela vai dar entendimento ao simples, como nós lemos aqui atrás, para o jovem. Aquele que nasceu de novo, ela começa a ensinar. É a sabedoria de Deus. O Espírito Santo começa a te dar sabedoria te ensinando. Você já sabe coisas. Hã? Isso tem que saber mais, né, para ficar nesse nível. Quer ver só? Até quando, honestos, amareis a necedade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito e vos farei saber. Esse começo aqui, desses versículos 22 e 23, ele está querendo dizer, escuta, até quando você vai querer ficar nesse nível espiritual? É Deus que está falando isso, com a sabedoria dele. Você vai querer ficar nesse nívelzinho aí? Não sabe nada, não anda em nada, quer o quê? O que vai acontecer na sua vida se você não sabe nada de Deus? Não tem a sabedoria dele. É sério ou não? 24. Mas, porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atentasse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Isso quer dizer, quando as situações difíceis vierem na sua vida, você está sozinho, você não está com Deus. Por quê? Porque você não quer aprender a sabedoria. Você está com a sua carne, fazendo a sua vontade. Você não se dobra, você não busca. Você não lê Bíblia. Você não tem interesse de ouvir a repreensão que ele está dizendo aqui. Eu quero te ensinar, eu quero te repreender, mas você não tem interesse. Então, a hora que vierem as coisas difíceis, é isso aí que ele está falando, tudo, a desventura, tudo. Você vai se sentir sozinho mesmo, porque eu não estou com você. Não tenho como passar auxílio. Não tenho como te dar paz, proteção. Realmente você está sozinho porque você faz só o que você quer. Vocês estão me ouvindo? Então, é por aí. 28. Então me invocarão. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Quer dizer, busca soluções fora de si. do que é menor, né? Maior é o que está em mim e menor é o que está fora. Não é isso? Busca a solução no que é menor, no que está fora. Não busca lá dentro. Então, olha só o perigo. Não vai ter alívio na hora da dificuldade e nem mudança de vida. Porque não busca a sabedoria. Tá assim, ó, com uma tapa aqui, faz só o que quer e clama a Deus e não tem. Não tem porque não quer submeter. Qualquer pessoa nascida de novo pode ter a sabedoria de Deus. É só sentar lá e começar a ler Bíblia. Lê alto, para sua alma ouvir. Ora em línguas depois, você vai começar a entender o que, que você tem que fazer e deve. E precisa fazer. Então Deus vai começar a mudar a sua vida. Larga a mão dessas bobagens que você está buscando. Isso não tem nada de eterno. Na hora da dificuldade eu não posso te ajudar. Para com isso. A sua agenda tem que mudar. Mas você não tem força, nem visão e nem sabe que tem que mudar a agenda. Mas se você começar a ler Bíblia, você vai ver que tem que mudar a sua agenda. Por que que você não muda a sua agenda? Porque você não tem força. Você não tem a visão de Deus. Você não tem a voz dele. A sua consciência está cauterizada. Você não sabe o que é para você fazer. Por quê? Porque você não lê Bíblia. Estou ensinando hoje. Por que que eu vim aqui toda semana mandar você ler Bíblia? Deus falou, vai lá e ensina. Porque senão não fica lá só falando em ler Bíblia. Eles não vão entender. É sério ou não? Aham, não é saber versículo. E ficar bem, ah, vou abrir aqui agora, deixa eu ver. Vamos tirar uma palavra? Ah, essa não tá boa, vou ver essa outra. Ah, essa tá melhorzinha, acho que é pra louvar, sei lá, acho que é, tá bom. Fica por isso mesmo, não é assim que não, que lê Bíblia. Leia Provérbios, todo dia, 31 capítulos, leva 2 horas. Ah, é. Mas você fica no telefone, na televisão, 4, 8 horas. Fica lá cuidando da sua vida, 10 horas por dia. Fazendo só o que você quer. Sim ou não? Digam todos sim. E é isso mesmo. Mas ler a Bíblia 2 horas, gente, você vai começar a vomitar. Você vai ter enjoo, você vai se enrolar, você vai passar mal. Eu, quando comecei a ler a Bíblia, eu ia bem sentado, na postura ótima. Quando acabava, eu estava deitada assim já. 3 horas por dia eu comecei. Tem que se encher de Bíblia. Você quer mudança na sua vida? Ai, Jesus! Por que será que Jesus não está ajudando, não está ouvindo oração para atingir aquela pessoa e que não sei o quê? Gente, não tem nada de Deus. É o que ele disse aqui. Nunca pensou em Deus, nunca buscou Deus, não tem nada de palavra. Não tem sabedoria. Então agora você se sente sozinho, porque eu não vou fazer nada, não tem como. É a justiça de Deus. Ele diz que a palavra de Deus ensina para nós a justiça. Agora eu já sei, se eu não ficar aqui, eu não vou receber nada. Não adianta eu ficar querendo dar um de bonitinha e ficar fazendo florzinha, coisas assim para Deus. Querer enfeitar o quê? Eu não tenho o que enfeitar. Eu tenho que ficar lá, na presença dele. Eu não estou aguentando, mas eu tenho que ficar. A palavra de Deus é que te dá força para adorar a Deus. Quem não tem palavra aqui dentro não adora a Deus, não aguenta. Tá? Então, o Espírito Santo ajuda quando eu oro em línguas. Isso aqui ilumina a sua mente, começa a mudar você. É muito sério. Então, veja o versículo 28. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Entendeu por quê? Não é que Deus está se vingando. Quem não sabe ler isso, pensa que é, né? Tem nada a ver. Nunca buscou, não tem a sabedoria, não tem como receber. Não tem palavra dentro de si, não tem como receber. É sério ou não? Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quis ouvir Deus, senão não ia estar passando essa situação. Vocês estão acompanhando? A responsabilidade é toda nossa, meus irmãos. É com essa responsabilidade que nós vamos nos apresentar no dia do julgamento. Você é responsável pela sua vida. Deus não tem nada a ver com isso. Porque você está levando a vida que você quer. E nem é o diabo. Você tem a sua vontade própria e você faz o que você quer. Então, na hora da dificuldade, né? Você nunca buscou, nunca ouviu Deus. Se tivesse ouvido, não ia passar por isso aí que está passando. Está ouvindo? Se ouvir Deus, não vai passar por certas coisas. Então, não toma decisão com a tua cabeça. Não inventa e não faz o que você quer, que é do seu agrado. Porque nem sempre fazer o que Deus quer é do nosso agrado. Nós temos que nos dobrar a Ele até aceitar e gostar e querer. Aí vai maravilhoso. Amém? 30. Não quiseram o meu conselho. Deus está falando. A sabedoria está falando conosco. A sabedoria de Deus. E desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Aham. Claro ou não, gente? Não tem coisa mais clara. Hã? Vive-se do que se faz. Colhe-se o que plantou. Quer mudar de vida? Começa a ler Bíblia, senta lá, muda a sua vida. Ele vai mudar você por dentro. Ele vai falar com você. Você vai estar lendo a Bíblia e Deus está falando. E você vai recebendo a ponto, porque ela é poder de mudar a sua vida. Porque você nasceu de novo, tem a natureza dele, você vai querer. Ele tem que nos dominar, porque ele é Deus. Não a carne, nem o pecado que vem do diabo. Ah, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, isso aí faz só o que quer. Vocês estão se lembrando de Gálatas? Não satisfaça os desejos da sua carne. Se Deus está falando para você amar e perdoar, você tem, meu irmão. Se você está orando, não está conseguindo, você vai jejuar. Dê um exemplo, mas tem mil coisas. Se você já enjoou de vir na igreja, você tem que orar, jejuar para vir. Quem mandou você sair da igreja? Ah, não precisa ir muito na igreja, mas no clube precisa, né? Ficar lá nadando na tua piscina precisa, né? Isso daí é se der. Isso daí, se der certo, você faz isso. O que você tem que fazer é vir na igreja. Ah, não vem com essas desculpas aqui, não. Porque está escrito, você está me ouvindo? Está tudo escrito. Por quanto comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos, se fartarão. Você que deu conselho para a sua vida. Você que segue o que você quer. Ah, é longe. Eu ia muito mais longe. Levava 15 horas para eu chegar lá, de avião. E eu ia. A mala era pesada, não tinha homem nenhum para carregar, eu mesmo carregava. Tinha que fazer tudo, sozinha. Sempre tive gente que andou comigo, eu ia sozinha, com as minhas filhas. Eu tinha que ajudá-las, elas muito jovens. E eu ia. Deus falou, ó, se você... Não vai se você não quer. Porque olha, as malas estão aí, dinheiro está aí, eu já te dei tudo. Você que sabe. Porque ele viu no meu coração que eu ia desistir. Mas eu ouvi Deus porque eu não larguei dele. E se eu tivesse largado, eu estava frita. Um dia eu cheguei lá, o pastor dele falou assim, eu estava orando para você, Deus mandou. Se você não tivesse vindo, o diabo ia acabar com a sua vida. Então você preste atenção no que você está fazendo na tua vida. Porque o diabo pode sim acabar com a nossa vida. Se nós deixarmos, se nós seguirmos os nossos conselhos. Ah, hoje não dá, amanhã não dá, depois não dá, depois isso. Vai largando, que isso tudo é golpe do diabo, para você largar de andar com Deus. Porque se você orar, você domina ele. E é isso que ele não quer. Ele morre de medo de você. Então ele te engana e vai roubando tudo na sua vida a ponto de você largar, de buscar Deus, de adorar, de ler a palavra, para ele dominar a sua vida. Então você se fartará dos seus conselhos. E Deus não pode fazer nada, não pode mudar a sua vida. Não pode mudar você lá dentro. Porque Deus queria trazer mudanças. Aí no 32, os néscios são mortos por seu desvio. E aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Louco é quem? É aquele que não quer ouvir Deus. Porque está se sentindo bem na vida, ah, vai rolando. Rolando e enrolando, né? As duas coisas. Tá? Porque ainda não chegou uma coisa pior, de desespero pior, que tá horrível, mas ainda não chegou no pior. Então não precisa buscar Deus. Então se fartando de um bem-estar falso, Deus está falando aqui, gente. Acorda. O que você vai fazer amanhã de manhã? Nada, né? Vai lixar a unha. Tudo que você tem programado fazer amanhã de manhã não é necessário. Não é necessário que amanhã é domingo. Amanhã você tenha que levantar e orar. Não é dia de folga para Deus, não. É o dia que você deve buscar mais, é Deus. Depois você descansa outra hora. Aí não tem desculpa, meu amigo, que você vai trabalhar, que não sei o que, amanhã não vai trabalhar. Vocês estão acompanhando? Você tem que observar a sua agenda. Sua agenda só tem coisa sua. Não tem nada de Deus na sua agenda. Ele está o último da lista, depois do último. Então você vai se fartar dos teus conselhos, porque você não tem palavra de Deus dentro de você. Você não está lendo Bíblia. Ah, eu oro, a hora que eu vou atravessar a rua. Ah, faz favor. O pior, né, são aqueles que nem estão com Deus e ai, que Deus dê um bom descanso para essa alma. Deus não está dando descanso para a alma nenhuma. Quem não aceitou Jesus não tem descanso nenhum. Está no fogo do inferno. Uhum. É sério. Como é que você vai orar para os perdidos se você também não está cheio da palavra de Deus? Com que autoridade você vai orar para os perdidos? Né? É isso aí. O 33, mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que pena, eu não posso continuar, isso é sério, eu vou continuar amanhã. Eu tenho mais 2 capítulos de provérbios para terminar essa conversa. Que eu tenho que ler inteirinho o capítulo e explicar os versículos. Para entendermos Gálatas 5, Romanos 8, 13 e a introdução de provérbios. Vocês estão acompanhando? Deus está falando, o tempo está urgindo. Ninguém está acreditando que Jesus está voltando. Ninguém, crente nenhum. Crente nenhum está se preparando para essa volta. Por quê? Está levando a vida, como ele diz aqui, ó. Está vivendo, né, com esta impressão de bem-estar que os leva à perdição. Só porque você está pagando a sua conta, é? Você está debaixo de um teto, é? A vida não é isso. Procure adorar a Deus. Se você não consegue adorar a Deus no silêncio, que o pastor Dei foi ao extremo, né? Mas nessas alturas ele estava lá em cima, gente, espiritualmente. O cara tem fôlego espiritual. Se você está começando, põe um CD de um louvor que você gosta e vai adorando. Se o CD tiver 1h10, você adorou 1h10, aleluia. Depois você vai aumentando. Vocês estão acompanhando? Se você orar, você não falta na igreja. Você vai ter dinheiro para vir na igreja, você vai ter carro, você vai ter tudo para vir na igreja. Eu orei e fui para os Estados Unidos, amigo, 3 vezes por ano. Com 2 pessoas, minhas filhas. Cada vez meu marido fala, nossa, é um carro. E fomos todos os 12 anos. Não vem com desculpa, não. Você não vai porque você não ora. Arruma um tempo e começa a orar. Sua vida vai mudar e quem vai dar ordem na sua vida é Deus, não é você. Valeu? Então, toda glória a Jesus. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, é isso aí. Eu amo Jesus. Esta é a palavra de Deus. Digam todos amém. Amém. Aleluia. E se você não ama a palavra de Deus, começa orando para você amar. E vai lendo o Salmo 119 e te dá o gosto por ler a palavra de Deus. Por receber a palavra de Deus. Amém. Amém. Aleluia. E toda a glória a Jesus.